seja só para estar ao seu lado, só para ler no seu rosto uma mensagem pra mim. Seja só para estar ao seu lado.